Hoje a nossa conversa vai ser mais assim uma reflexão sobre o que, que é ser espírita. Né? Em primeiro lugar, antes de nós nos sermos espírita, temos que ser cristãos. Se não formos cristãos, não tem como nós sermos espírita. Porque o espiritismo é todo baseado nos ensinamentos do Cristo. Né? Então, é necessário a gente ser cristão. Nós que nos dissemos espíritas, será que o somos mesmo? Será que não somos espíritas? Mas eu vou à casa espírita, eu assisto a palestra, eu tomo passe, eu tomo água fluidificada. Isso não é ser espírita. Mas eu vou à casa espírita, né? Tomo água fluidificada, assisto a palestra, tomo passe, faço parte de grupo de estudo. Ainda não é ser espírita. Ah, mas eu vou na casa espírita, eu sou trabalhadora, eu faço parte de tudo isso que eu já citei, faço atendimento fraterno, eu comento o evangelho, eu dou palestra, ainda não é suficiente para ser espírita. Ser espírita vai muito além de tudo isso. Devemos olhar para dentro do nosso interior e ver se realmente nós estamos cumprindo os ensinamentos de Jesus. Será que nós já sabemos perdoar sem guardar mágoas, sem nenhum resquício de ressentimento? Que Jesus espera isso de nós. Ele fala assim, não é perdoar 7 vezes. É 70 vezes 7 vezes. E nós já aprendemos isso? Já olhamos o nosso próximo como nosso irmão de verdade, filho do mesmo Pai, respeitando-o, amando-o, como Jesus ensinou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que a gente já faz isso? Sabemos aceitar os problemas que nos assolam, que muitas vezes, né, são bastante difíceis, problemas de saúde, perdas de pessoas queridas, com resignação, sem revolta, aceitando aquilo que Deus determina? Se nós sabemos que tudo é o Pai que determina, não nos sentimos superiores aos nossos irmãos de fé, achando que a gente tem mais inteligência, que a gente sabe fazer as coisas melhores que os outros? Já conseguimos assim aceitar com indulgência a religião diferente que nossos amigos muitas vezes professam? Não ficamos lá tentando a convencê-los a ser espírita? Não é a nossa missão sair catando almas, não. A nossa missão na casa espírita é acolher com todo amor aquele que quer ser acolhido. Sabemos ser gratos quando a gente recebe um favor. Muitas vezes a gente recebe tantos favores nessa vida. Sabemos agradecer essas pessoas que nos fazem favores? Ou simplesmente achamos que é obrigação deles? E será que nós conversamos assim? conservamos, procuramos conservar, aliás, a alegria, mesmo nos momentos de dificuldade, é difícil. Mas os outros não têm culpa das nossas dificuldades. E muitas vezes as pessoas descarregam no seu próximo aquilo que está lhes incomodando, que está lhe perturbando. Não é correto, o problema é nosso, nós devemos resolver. Não mais condenamos ou criticamos aquelas pessoas que se perderam nos vícios e hoje têm uma moral, às vezes, meio duvidosa. É tão fácil enxergar o problema no outro e é tão difícil enxergar os nossos. Que se os outros têm problema, nós também os temos. Nós não somos santos. Será que nós já estendemos as nossas mãos aos necessitados? Que muitas vezes, agora mesmo, com essas intempéries de frio, chuva, nos preocupamos com aqueles que estão dormindo na rua ou só pensamos neles, mas não fizemos nada, nenhuma prece para aquele ser? Para que a luz de Jesus ao menos os aqueça. Damos do que possuímos por empréstimo de Deus para aqueles que sentem fome e frio, que vivem na mendicância? O pessoal lá em Canguçu tem escorpião no bolso. Mas eu acho que os doutores da Cunha não. Já sabemos amar com desprendimento mesmo aqueles que não nos amam, que a gente sabe que não nos amam. Ou pensamos ainda que nem o poeta que diz assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Mas se é eu que amo, que obrigação outro tem de vir de me fazer feliz? Né? Não nos colocamos em posição superior quando alguém nos busca para uma palavra de conforto? E o egoísmo? Já não faz parte de nossas decisões em favor ao nosso próximo? Será que às vezes a gente não abre o nosso roupeiro e pensa assim? Pá, podia dar essa jaqueta, podia dar esse casaco, mas eu ainda quero para mim. Muitas vezes passa o inverno, passa outro, a gente não usa, mas o egoísmo de ficar com aquilo porque é nosso. Será que a gente já conseguiu se desprender disso tudo? A humildade. Já não faz parte nessas decisões a favor de nosso próximo? Já faz parte, será? A humildade é para nós uma forma normal de viver? Será que ela já é uma forma normal de viver? Porque a humildade é uma das maiores virtudes. Porque se nós não tivermos humildade, nós não vamos saber praticar caridade, nós não vamos saber fazer várias coisas se nós não tivermos humildade. Não nos envergonhamos em dizer que somos espírita? Com medo que alguém vai nos taxar de louco, de visionário? Aí vocês podem até me responder, mas nós vivemos numa região de católicos. É meio complicado, que eu já ouvi isso várias vezes. Mas é justamente esse quadro que tem que ser mudado. Nós respeitamos o catolicismo. Por que que o espiritismo não é respeitado? Nós respeitamos todas as religiões. O Espiritismo respeita todas as religiões. Por que que eu vou ter vergonha de fazer parte de uma coisa boa? Eu não posso me envergonhar de fazer parte de uma coisa boa. Eu tenho que me envergonhar de fazer parte de coisas ruins. mas não de coisa boa. Alguém aqui já aprendeu alguma coisa ruim que a gente passa? Acho que não, né? Tudo que a gente faz na casa espírita é com muito amor. É com muita dedicação. Né? Somente após esta análise interior é que verificamos se realmente nós estamos cumprindo os ensinamentos do legado que Jesus nos deixou. E afirmar que somos verdadeiramente espíritas. Nós estamos no caminho certo. Isso é verdade. Mas nós estamos ainda engatinhando. Não dá para nós dizer que somos espíritas. Porque nós precisamos aprender tudo isso que eu citei aqui. E muito mais. Mas é claro que nós estamos no caminho certo. Estamos frequentando a casa, estamos estudando, estamos trabalhando, estamos nos esforçando, né? E isso é muito importante. Para que a gente possa bater no peito e dizer, eu sou espírita. Eu agradeço todos os dias da minha vida que um dia me foi apresentada a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita me trouxe respostas que eu procurava e que eu nunca encontrava. A doutrina espírita me trouxe essas respostas. Porque ela me disse assim, tudo segundo as suas obras. Se eu não fiz nada errado aqui, eu hoje sei que eu devo ter feito em outra encarnação. E estou acertando meus débitos. Então ela me trouxe resposta. Até das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, das alegrias, dos amores, da nossa família. Por que que estamos juntos no mesmo núcleo familiar? Isso tudo é muito importante para a gente conviver melhor. Então, como eu falei, a conversa de hoje seria uma reflexão. Vamos aproveitar essa semana, vamos refletir sobre tudo isso e vamos começar devagarinho. Ninguém vira santo de um dia para o outro, ninguém consegue vencer suas dificuldades de um dia para o outro. Mas a cada dia um pouquinho, nos policiando, né? Poxa vida, o que que eu fiz de errado hoje? Não posso fazer isso amanhã. Que nós vamos conseguir vencer.